crescer. Vou na loja Fortaleza, Sanfuer. Eu vou me montar. Não sei se vou de Hero ou se vou de Pitbull. Das aparelhagens eu vou arrasar. Você vai lá buscar

apaixonado por você. Te amo, amor, te amo, amor, te amo. Banda Kine e DJ Marcelo. Se a dor que sinto no meu peito fosse nada e as lágrimas que caem fosse água, não doía assim. Sofrimento fosse um sonho e ainda pudesse acordar contigo ao meu lado, não doía assim. Não magoava tanto. Não consigo te esquecer. Te amo, amor, te amo, amor, te amo. Não consigo te esquecer. Amor, te amo, amor, te amo, amor, te amo. Não consigo te esquecer. Fotos e momentos de um amor tão lindo, puro sentimento sem igual, tão real. Éramos amigos, sempre trabalhamos juntos, contamos histórias e acontecimentos, como era bom. E quando eu te olhava, sempre enxergava alguém que me traz a paz que eu buscava muito tempo atrás. Só o amor de areia se desfaz.

para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois eu tava aqui quando ele sim falou da lingerie. Eu comprei pra ti tudo que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Se ingrata. Romeu, a voz que apaixona. Oi, nego. Sua ingrata. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, a que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Mas agora eu vou ligar pra ela. A notícia que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Samara e Rafael, a revelação do momento. Volte aqui, meu bem, deixa eu te falar. Aquela cena que tu viu foi uma brincadeira. É nada disso que está pensando. Sei que é difícil entender essa situação, mas você tem que acreditar, não é mentira não. Deixa eu te explicar. Não caio mais nas suas historinhas e mentira. Vá procurar seu rumo, esqueça que eu existo. Tempo esgotado, você já faz parte do meu passado. É bem melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. Tantas vezes perdoei as suas traições, quantas vezes te avisei, você não quis escutar. Eu já me cansei de você. Faça isso com meu coração. Ele te ama de verdade. Eu não consigo viver com você tão longe de mim. Pode pegar a sua mala, saia pelo portão. Perdi meu tempo com você, tu não tem jeito não. Eu mereço alguém bem melhor que você. Samara e Rafael, a revelação do momento. Historinhas de mentiras, vá procurar seu rumo. Esqueça que eu existo. Tempo esgotado, você já faz parte do meu passado. É bem melhor ficar sozinho do que mal acompanhada. Banda K10. Já esqueci o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tempo que eu tô bebendo, chorando em qualquer hora, sem beijar nenhuma boca, dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Tô num estado que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando. Status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando. Banda K10. Já esqueci o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tempo que eu tô bebendo, chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca, dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Tô num status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando?

abraça e diz que nunca mais vai me deixar.